As ruas nos atravessam sem piedade. Os sonhos se escondem atrás da sombra da maldade. O tempo que corre lento destrói o resto da ilusão. Visão, alucinamento, congela as fibras do coração. E onde estão aqueles versos meus? Na escuridão, no apogeu. Pra onde foram as marcas da emoção? Calafrios, estou no vazio da solidão. Os dias parecem facas cortando a imagem que me engravou. Viagens são transitórias que trazem à tona o que acabou. Enquanto eu me deito, eu penso que a vida é mesmo um caminho em vão, que fica rompendo laços, traçando passos na escuridão. Eu sei que os sonhos se desfazem na palma da minha mão. Também guardei a sua imagem numa constelação. Mas a vida é tão cruel pra quem quer realizar as doces fantasias que num dia de agonia pensei em aceitar. E onde estão aqueles versos meus? Na escuridão, no apogeu. Pra onde foram as marcas da emoção? Calafrios, estou no vazio da solidão. Os dias parecem facas cortando a imagem que me engravou. Viagens são transitórias que trazem à tona o que acabou. Enquanto eu me deito, eu penso que a vida é mesmo um caminho em vão, que fica rompendo laços, traçando passos na escuridão. Eu sei que os sonhos se desfazem na palma da minha mão. Também guardei a sua imagem numa constelação. Mas a vida é tão cruel pra quem quer realizar as doces fantasias que num dia de agonia pensei em aceitar. Pensei.